ledge. Coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma gata pra sair, dar um rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de mandar pro escolho. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Diz aí. Tá na hora de apontar o canso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. Letra A, vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria, está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, eu vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Desligou na minha cara, que tristeza. Chama ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Se Dani, é até melhor assim. Eu vou ligar pra Dani, que ela é gamadinha em mim. Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, tchau. Deve estar com amnésia, vou pra letra E. 2, 4, 6, 9, 7. É a bola da vez, Elizabeth. Menina as mais línguas que ela é boa de... Alô? Alô, a Beth está? Tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapaz. Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. Meu caderninho de telefones parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. Letra F, quem não arrisca não petisca. Ela se mudou, casou com um delegado de polícia, que é o número? Risquei da minha lista, há muito tempo eu conheci a Dona Guta, uma coroa enxuta. Como será que ela tá? Dona Guta, vou chamar. Vovó, telefone! Achei melhor desligar. Tentei o H, o I, o J. Até agora não arrumei uma gata. L, M, N, O. A cada letra que passa eu me sinto mais só. P, T, R, S, O, S. Socorro, já tô na letra X. Meu caderninho de telefone já tá perto do fim. E eu tô longe de um final feliz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Tá na hora de afogar o canso. Ainda falta a letra Z, mas acabaram as fichas, o que que eu vou fazer? Diz que sexo? Chega de conversa, que eu quero uma mulher. Já sei, vou ligar pro 02. Diz que informações, não há nada errado nisso. Informações, Creuza, pois não? Só quero uma informação, pode ser? Queira desculpar, mas o telefone referente a esse nome não consta. Tá difícil, vou ligar pra Zumira, mas nem adianta. Ela nunca dá mole pra ninguém. Mas eu já levei um fora do alfabeto inteiro. O que que tem levar o nome dela também? Alô, Zumira, vai fazer o que hoje? Ah, não sei, vamos no cinema. Quando as malas é demais, o santo desconfia. Essa mina deve estar com algum problema. Chegando no local que ela escolheu, não sei o que é lá, do reino de Deus. Olha o nome do filme, Jesus Cristo é o Senhor. É comédia? Meu filme, o cinema acabou, virou igreja evangélica. E eu só te trouxe aqui pra você comprar pra mim uma vaga no céu. Ai, irmã, deixa disso, minha grana só vai dar pra te levar pra ir rezar lá no motel. Ai, senhor, olha onde eu vim parar. Ah, relaxa, meu amor. Ajoelhou? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. Ah, isso é tentação do capeta. Ah, que isso, mulher. Vem fazer o canguru perneta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Boa noite.